Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 6 e 3. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Muito obrigado a você que tá ligado nas frequências da Atlântida, ouvindo este programa que é líder de audiência em todo o sul do Brasil. Até às 7 a gente vai com telefonia do Big e da Milera. A moda está nas ruas. Deixa eu saudar aqui o auditório lotado do Pretinho. Marcos Pianges, que tá com um cachecol. Olha que obrigado, cachecol obrigado, bonito, Marcos. Eu brigo, a minha busca é pra não virar um cagalhão, um adulto cagalhão, mas eu visualmente estou virando um adulto cagalhão. Por que tu dizes isso? Porque um adulto cagalhão é aquele cara que usa cachecol, casacos e que, né, tem um troca de carro e aí chega em casa e põe uma polaina e acende um cachimbo na frente da lareira e lê um livro. E bota a foto do vinho no Instagram. Do Paulo, isso, põe a foto do vinho no Instagram, lê um livro do Davi Coimbra. Mas se serve de conforto, de consolo pra ti, por mais que tu possa usar coisas dos outros, continua sendo tu. Este coisa é Everton Cunha. Usa. Baita frase! Não era pra ser isso aí. Ninguém não apoiou o Maurício não, nessa. Não era tudo isso, assim. Mas eu te agradeço, porque o teu envolvimento, a tua paixão que por mim... Tu é meu preferido aqui. Isso é que é bonito. Agora sim, depois que a gente falou que ele tava obcecado por uma certa coisa... Como é que vai, Porã? A coisa tomou agora forma. A gente não é mais preferido dele. Porã, a partir de agora, tu é o meu preferido aqui, Porã. Obrigado, Maurício. Eu já sabia, Maurício, Joel! Good night! Joel Santana tá entre a gente. E good, birra. Cadê o Dudu? Dudu! Vem pra cá, porra! Só me faz, caralho! Ô, Zaca, segura o Joel ali, eu faço a bola. Segura o Joel! Tá muito louco hoje, tá muito mal. Tá doidão. Tá, o Semar tá tranquilo? Tá bem, tá muito bem. O Anônimos. Olá! Estamos aqui! Tem mais alguém aí? Faustão! Brincadeira, galera! Olha aí, meu. E a loira, aquela que tava fazendo no fim de semana no Pretinho, na casa do ouvinte. Não faz mais esse personagem? Não faço mais. E o Dejair? Dejair. O Dejair tá aí? Dejair. Ok. Tudo ok? Tudo ok, Dejair. Tudo isso é Pedro Esmanioto. Olha o talento desse homem. É o homem show. O pior é o Pedro Esmanioto. E assim, eu digo mais, ele já tá pegando gente por causa disso. Pessoal. É sério. Tem gente. Denúncia. A estrela móvel do programa é o homem que ainda tá em crise? Não, tá tudo certo já. Cara, ontem no Twitter um magrão veio perguntar assim, falar pra mim assim, cara, eu não sei como é que tu é tão legal no Pretinho Básico e tão chato no Twitter. Cara, ele não ouve o Pretinho. Aí eu disse pra ele assim, não, é que do Pretinho eu mando um fake. Eu sou um fake do Lelê Real. Ontem eu já falei no programa aqui, como ontem eu torci pelo time gaúcho, hoje eu torço pelo time catarinense. Eu faço os mesmos votos que tu. No confronto entre gaúchos e catarinenses. Eu faço os mesmos votos que tu em... condições inversas. Eu imagino. E aí ficamos tudo de quando, exatamente. Quando tu respondeu pra ele no Twitter, Lelê, tu escreveu: cara, eu vou te dizer o seguinte, foi ou não? Não, porque dali tu tem que economizar caracteres. Ali tu não pode. Mas ele não economizou, ele disse: cara, por que que tu é tão, né? Não sei, não lembro, mas isso aí muda alguma coisa no raciocínio geral? Foi só uma pergunta, rapaz. É que cara é uma palavra assim, cara, do meu vocabulário mesmo, assim, eu uso muito. Cara, desnecessariamente. É isso aí. Às vezes eu chamei mulher de cara. Todo mundo. Alessandro usa, todo mundo usa. Eu tive uma fase que eu chamava mulher de cara, desagradável. É normal chamar de cara. Eu digo assim, cara. Não, mulher não gosta. Mas eu falo, eu chamo de cara também. Eu chamo de meu, às vezes. Meu. Chama tua mulher de meu. Meu? Pô. Tá, mas isso é uma frase que tá tensa, né? Sabe que... Meu! Cara também, né, cara? Sabe que agora... O jantar não tá pronto? O Marcos me... O Marcos falando disso me lembrou que esses dias eu tava vendo uma especialista em relacionamento que ajuda casais em crise. Vendo esse tipo de programa. Ajuda casais em crise. Por um acaso eu vi. Tá zapeando, né? A culpa é do tava zapeando. E aí, tu cara... Tu parou ali por quê, E aí o Marcos, por exemplo, tá chamando a mulher de meu já. Meu, me faz esse almoço aí, isso meu. Isso é bom, sendo que, entendeu? Na verdade, nada é meu lá em casa, tudo é dela, né, cara? E aí, isso é ruim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque aí essa mulher, essa especialista, disse o seguinte: o homem que trai, ele procura sexo. A mulher que trai quer romance. A mulher que trai quer romance. Tu já viu mas isso? Ele é um cara que chame ela de amor. De amor. Que leve pra passear, mas, jantarzinho à luz de vela. Mas é por isso que eu digo que às vezes um amante é uma coisa boa pro cara. Quem foi a pateta que falou uma coisa a dessa? A mulher falou isso aí na TV. Lamentável que essa mulher falou na TV. De todos os relacionamentos, a mulher que trai, casais, ela não quer nem sexo, muito menos amor, porque ela tá traindo justamente em busca de alguma coisa que em casa ela não tem. Buscando o romance que ela não tem mais no casamento. Vamos inverter a frase. É casamento que ela vai receber. Não entendeu. Não, mas não é do marido, porque tu acabou de falar do Piangers com o marido. Não, mas peraí, aqui ó. Fala a mesma frase. Tu tá querendo me dizer alguma coisa, porra? Peraí, porra. A mulher reclamou. Não, deixa eu perguntar, Lelê. Deixa eu perguntar. Calma, calma, a mulher reclamou, tava chamando ela de meu. Por gentileza, tu tava te referindo que o Piangers tava tratando a mulher dele de meu. Tava te referindo acabou que eu sou corno, então. Não, de jeito nenhum. Tô sendo traído. Peraí, calma. Não, deixa o Peter. Rede nacional. Olha, agora. Eu quero dizer uma coisa séria. Eu quero dizer uma coisa séria. Que eu saiba, ninguém tá sendo traído aqui nesse programa. Agora, nesse momento. Que eu saiba, né? Mas o Potter não tá aqui. Pode estar com alguma das nossas mulheres. A gente também não. Ah, não, agora ele namora. Eu vou te perguntar o seguinte: tu acabou de dizer que o Pierre estava chamando a mulher dele de meu e isso não era bom. Porque ou era bom? Não é bom. Isso não é mulher, bom. Porque a mulher quer romance. A minha mulher vai procurar alguém que chame ela. Tu precisou olhar um programa pra saber disso. Não, cara, eu só disse isso, cara. Eu só disse que eu vi isso. Okay, não me cansa minha paciência. Mas quem é essa mulher, Everton? Uma especialista em relacionamentos, uma terapeuta de casal. Mas ela é uma baita especialista. Uma terapeuta de casal, rapaz. Posso? Eu só queria que o Porã repetisse a frase e invertesse a mulher com o homem. A mulher com o homem? Inverter a mulher com o homem? A mulher, quando trai, vai em busca de sexo. É. O homem, quando trai, vai em busca de romance. Isso não existe. Olha! Isso não existe, tu me desculpa. Eu gosto de romance. Tu acha que a mulher não vai atrás só de sexo? Então vocês não são homens, cara. Eu gosto de romance. Pergunta de novo, Lelê. Pergunta de novo. Tu acha que a mulher que trai não vai só por causa do sexo? Deixa eu falar uma coisinha pra você. Por favor. Essa declaração não é minha. Uma pessoa que trata, que ajuda casais. Mas nós também! Ajudamos casais. Essa pessoa disse que a maioria não são todas. A maioria das mulheres que traem procuram um romance. E a maioria dos homens procuram o sexo. E deu, acabou. Até amanhã. Tchau. Posso começar os destaques do Clique RBS para esse início de noite de quinta-feira? Claro. Obrigado, gente. Um abraço para os caras que estão indo agora, nesse momento, com a amante nos motéis. Vou começar os destaques comentados do Clique RBS. Não tem ninguém indo com a amante no motel. Eu vou começar os destaques do Clique RBS. É um programa de família, Lelê. Tu vem com essas histórias aí. Dá um cartão azul pro Lelê, 5 minutos. Pervertido! Eu, assim como tu, mando um abraço para as mulheres que nesse momento podem estar porventura. Não, eu vou podemos mandar um abraço evoluir, então. Pra quem ama a sua mulher. Isso. Obrigado, obrigado pelo abraço, o seu homem. Obrigado pra também. Casais que nunca se traíram. Obrigado. E filhos. E que pensam nos filhos antes de tomar atitude. São exemplo pra família brasileira. Parabéns, que este é um programa da família brasileira. Um abraço pra casais que jantam juntos, conversando sobre obrigado, seus dias. Vocês agora perceberam como se faz pro Piangers falar coisas bonitas. É todo mundo aqui avacalhar que ele vai vir. Obrigado, Piangers. Ele vem sempre na via contrária. Fica muito claro que o auditório aplaudiu muito mais a frase do Piangers exaltando a família do que a minha falando dessas pessoas pervertidas que fazem essas coisas. Cartão azul. Então cala a boca, Lelê. Muita gente faz pedófilo. Isso, Lelê. Os destaques do Clique RBS, por obrigado, favor. Porã. O Macarrão... Tá horrível o programa. Macarrão diz que o sangue no carro do goleiro Bruno é da Elisa Samud. Olha! Ele deu a declaração durante uma entrevista pra televisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ah, peraí. Calma aí, meu. Não tem como ver se é da Elisa Samud. A polícia não chegou, a polícia não olhou lá e... Não, mas agora veio da palavra do cara que tá envolvido no crime. Que tá acusado de ter sido... Cúmplice. Tá liberado piadinho de humor negro? A Elisa Samud sumiu em junho de 2010, enquanto tentava provar na justiça que o Bruno é o pai de seu filho. O Bruno foi preso, acusado de sequestro e homicídio da Elisa Samud. Achei que tinham enterrado esse assunto já, meu. Ele quer fazer uma piadinha de humor negro. Esses caras estão escondendo alguma coisa, cara. Será? Sim! Óbvio! Só um corpo eles esconderam. Eu ia dizer que, né, tipo, ninguém melhor que o especialista especialidade, um cara que entende de um macarrão, ele entende de molho vermelho, né? Meu Deus. Meu Deus. Não. Ai, Lelê. Não, eu deveria ter parado. Me alcança aquele machado ali, eu preciso me matar. Ai, mano. Lelê. Ai, Lelê. Ai, Lelê. Ai, Lelê. RS 122 permanece fechada entre Nova Milano e São Vendelino e dificulta a ligação entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Exatamente. Ainda não tem previsão de quando vai ser liberado o trânsito. Exatamente. A passagem de veículos foi bloqueada pela Polícia Rodoviária porque tem rachaduras na pista. Exatamente. E parte do asfalto está cedendo. Os motoristas que saem de Caxias em direção à capital ou de Porto Alegre em direção a Caxias devem usar a BR-116 ou então seguir a Bento Gonçalves para aí sim acessar a Caxias do Sul via Farroupilha. É complicadíssima a situação nas estradas gaúchas por causa da chuva e esse é um trecho crucial, né? Porque liga as duas maiores cidades do estado, Porto Alegre e Caxias do Sul. Muita gente passa por essa estrada aí. Não tem família lá pela, na serra, na área de Bento ali? Tenho. E tu vais pra lá, ela, a tua família vem pra cá? Não, hoje tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo, ninguém vai pegar a estrada. Hoje não. Graças a Deus. E ontem? Ontem deu tudo, ontem não tava interditado, amigo. E rolou ontem? Amanhã? Ontem rolou. Sim. Rolou. Família tem a fotinha do família vinho, se encontrou. Que maravilha. Exatamente. Show de bola, hein? Muito dá bom. Dá pra botar, né? Tá mais relaxado. Tu vê, né? A cara na tá porta boa, tu né? Dá uma relaxada. A pele tá boa, né? O Fantástico deve lançar o quadro Medida Certa pra Crianças Gordinhas. Olha. É fantástico. A produção tá escolhendo personagens e especialistas pra ajudar os pequenos a perder peso. O Porã. O Porã não é pequeno. O Pedro Esmanioto. O Pedrão, Pedrão. A nova programação que deve ir ao ar ainda esse ano vai discutir o problema da obesidade infantil no Brasil. Que é muito sério, né? É, sério. É muito criança sério. Gordinha muito é dar uma dó, né? Não, cara, pega ninguém. Não, não é nem isso. A prova é o Pedro. Se na infância é gordinha, vai gordão, sofrer com doenças relacionadas. Cada vez a gente vê mais criança. Porque não se exercita, né, cara? O futebol é no videogame. O pior de tudo. O tênis é no videogame. Cara, eu posso falar um negócio que eu acho bom. Eu acho bom. Porque na minha época eu era criança. E tinha um gordo na minha turma e a gente batia nesse gordo. A gente enchia aquele gordo de porrada. Aí hoje em dia, todos eles são gordos. Um diz pro outro, seu gordo! E o outro, você também é gordo! Ah, então vamos lá brincar. O magro é que sofre bullying. Na verdade, mas isso, é que isso não, gera não. Doença, o né, gordo cara. Sofre bullying, cara. Não, o é uma questão de saúde, cara. Acabou o bullying com negros, com homossexuais. Não agora, acabou! Agora não, é não acabou, com não. Gordo, não cara. Invenção. É só o gordo que sofre bullying, em né, que Pedro? Que sociedade você vive, Porã? Cara, eu tinha um... Pedófilo. Eu fiquei muito amigo do alcoólatra. Acho que é tipo assim, cara, o meu melhor amigo de infância, assim, segundo melhor amigo, cara, a gente conhece há muitos anos, a gente se conheceu no colégio, e ele era o gordinho da turma. Viu? Assim. Preconceito, meu segundo melhor amigo. Por quê? Porque era gordinho. Não, cara. O primeiro tenho, era magrão. Tem um amigo irmão, ele tem um irmão que faz, não, cara, é que faz muito tempo que eu conheço duas pessoas tá certo, específicas. Tá certo. Enfim, e esse cara, ele era muito gordinho, ele era o gordinho da turma. E, cara, eu me lembro que realmente rolava muito preconceito, principalmente das guriazinha com ele. E eu não gostava daquilo, aquilo me incomodava. É muito, muito, e eu adquiri uma amizade muito legal, cara, que dura até hoje. Só que eu, hoje em dia, o gordinho da turma, cara, ele é um psicopata do esporte, assim. Ele corre maratona, saca? Ele é personal trainer, cara. E aquele cara que... Piorou, então? Piorou muito? Não, cara. O cara tá feliz pra caramba hoje. Ele sofreu. É, eu vi ele sofrendo. Eu vi mulheres que fizeram ele sofrer quando a gente era piá. Depois que hoje querem pegar bagulho. Aí querem pegar. Tão os bagulho. Mas isso é a coisa mais linda que claro, tem. Claro, então os bagulho. Isso é a coisa mais linda você que tem. Você tá ouvindo, sabe quem você sabe. Ai, gente, tu passar por aquela mulher que te desprezou isso e ela aí. Virou um bagulho. Isso aí. Tá legal. Não, calma, isso calma. É. Não deixe o gordo, a gordura virar um rancor. Não substitua. Não deixe o gordo acabar. O mundo foi feito de chocolate. Pra gente engordar. Ex-gordo rancoroso, não. Cara, eu tenho um amigo ex-gordo. Eu sou um ex-gordo na paz. Eu tenho um amigo ex-gordo e a gente vai pra shoppings, né? Paz de alimentação, ele olha um gordo e diz: olha aquele gordo asqueroso. É que nem o ex-fumante fica com raiva dos fumantes. Eu digo, cara, mas tu era gordo, cara. Não pode falar isso. Mas olha eu aqui, eu tô magro, olha aquele gordo. Tem que comer um chocolate, né? Gordo! Assim, cara. Ah, o Marquito, o nome dele. Marquito. Rancoroso, vingativo. Não pode, não pode. Vai engordar de novo, hein, Marquito? Mas tudo é... bom. O risco de câncer tá ligado com a altura da pessoa. Olha que louco. Opa, isso, cara. Cara, parece que o câncer já foi pro hospital pra se tratar do Hugo Chaves, cara. quanto maior for a pessoa, maior ela tem o risco de ter câncer. Quanto mais alta for a pessoa, maior é o risco dela ter câncer. A conclusão... Mais alta loucura, pessoa? Cara. Sim. A conclusão do estudo da respeitada Universidade de Oxford. Esse risco vai aumentando em 16% a cada 10 centímetros a mais de altura. Pesquisa acompanhou 1.300.000 mulheres entre 96 e 2001 e revelou que aquelas com menos de 1,52 tiveram 9.750 casos de câncer. Aquelas que tinham altura em torno de 1,65, a quantidade de câncer aumentou para 11.050. E no grupo das mais altas, de 1,75m, foram 13 mil casos de câncer. Caramba! A pesquisa só foi feita com mulheres, mas os pesquisadores dizem que o mesmo pode valer para os homens também. Loucura, né? Vocês já viram alguma jogadora de basquete ou de vôlei morrer de câncer? É, pois não. Não. Silêncio na mente. Mas tu falando em jogadores de basquete num programa também na televisão essa semana. Muita chuva, né, Porã? Vendo muita TV. Muita, né? Chuva, muita televisão. E estava a Hortência, cara. A Hortência, que foi a maior jogadora de vôlei. De vôlei não, de basquete, né? Foi a maior jogadora de basquete de todos os tempos. Ela é a Magic Paula. Ela e a Paula, né? E a Hortência é a prova de que o dinheiro melhora as pessoas. Sabe que antes do dinheiro eu já achava a Hortência muito interessante. Olha, a Playboy fez de tudo pra salvar ela. A Playboy fez de tudo pra salvar a Hortência e não conseguiu. Ela saiu na Playboy mesmo assim. Mas hoje, depois de 20 anos de ter saído na Playboy, depois de ter ganho dinheiro, ter se casado com homem rico. Maravilhoso. Um homem rico muda a pele da pessoa. O dinheiro realmente muda as pessoas. É. Vai daí, Mr. P. Mandar um abraço pro Pedro, da Damilher, no Barra Shopping em Porto Alegre. Hoje fui eu. Valeu, Pedro. Pro Tito lá também, pô. O Tito legal. É gerente lá da Damilher. Peguei umas calças aí. Toda a rapaziada lá. Não tem nenhuma calça aqui que serve tão bem, né, como a Damilher. Né? Impressionante, é verdade. Eu falei o mesmo lá. Vestia e deu. A Damilher é a marca que mais vende calça no Brasil. E tu compra a feminina, Vi? Da Damilher masculina serve beleza, assim, de primeira. Que normalmente é feminina nas outras... As outras lojas. É. Que coisa. Ah. E a Baby Look no verão vai bombar. Baby Look no verão vai bombar. Claro. Já shortinho, tá... shortinho preparado. Shortinho. Tu tem que usar de novo no planeta aquele shortinho. A Damilher, eu vou usar um shortinho da Damilher no planeta. Fazer um especialmente pra ti. Furto Mr. P na bunda. Eu já tô pensando assim. Não tem jola. MR numa nádega. MR ponto não precisa. Tá, então tá. Shortinho tá combinado. Coletinho de brim, vai ficar bacana. Coletinho de brim com shortinho. Bruno. Botinho. Ah, é? Bruno. Ah, total, Bruno, total. Pá, se tiver de coletinho de brim, eu vou te chamar de cara. Tá bom, vou esperar. Primeiramente, gostaria que meu e-mail fosse lido no PB das 18. Aê! Caros PBs, meu nome é Guilherme, tô falando da cidade de Blumenau. Estou precisando de um conselho. Porã. Ai, lá vem. Atenção, pessoal. Por favor, vamos ver se saiu bem. Estou a fim de uma professora, Porã. Professora de ginástica. Ai. Da empresa onde eu trabalho. Mas não tem como não se apaixonar, né? Porã, depois do teu manifesto, o Lelê, eu acho que... Vou desenvolver o raciocínio. Acho que hoje vamos aproveitar o Lelê. Hoje vamos aproveitar o Lelê, porque o Lelê tá aí, né, cara? Não é sempre que ele tá aí. Vamos aproveitar o Lelê. Lelê. Tô afim de uma professora de ginástica, Lelê, da empresa onde eu trabalho. Adoro. Só que tem um problema, Lelê. Cara... Eu tenho namorada. Não, parou. Tô namorando com ela há mais de 3 anos. Eu queria saber de ti, Lelê, como um homem experiente que você é, obrigado. O que faria na minha situação? Pois bem, ela, a professora, é uma gata. Ô, Magrão, imagina que tu tá ouvindo um programa de rádio e tu ouve o e-mail da tua namorada dizendo que tá em dúvida, que ela tá apaixonada pelo professor de educação física do trabalho dela. Ai, mas vocês estão muito se colocando no lugar no lugar da tua namorada nesse momento, Magrão. Posso falar? Maravilhoso, Maurício. Sonho de consumo. Lelê, é importante. Sempre foi teu, né, Lelê? É importante que tu ouça o restinho. Só com essa blusa. Só tu com essa blusa. Só a blusa. Só a blusa e mais nada, né, Neila? Mais nada. Sem meia. Só... Nem meia, meia tá frio. Só essa blusa peruana e mais nada. Oh, o sino ali, pegando vento. Ah. Pois bem, ela, a professora, Lelê. é uma gata. E eu sinto que eu tenho chance. Além do mais, ela é muito querida e simpática. E eu tô com medo de chegar junto. Sinto receio de estragar tudo logo na primeira investida. O que que eu faço? Tô muito afim dessa mulher. Cara, antes do Lelê responder, eu queria dizer assim, primeiro tem que ver se ela não tá naquela comunidade do Orkut. Ainda existe Orkut? Sou legal, não tô te dando mole. Não tô te dando mole. Toda professora de ginástica é legal Te dando mole. Exatamente. Geralmente isso não. Isso que é o mais triste da vida do homem. Todo professor de ginástica, o cara pensa, cara, ela é muito legal, ela tá pegando na minha perna e levantando lá pra cima. Mas ela tá dando a atividade dela, né? É a atividade física dela. Magrão, agora não, Lelê, por favor. Cara, eu vou dizer o seguinte pra ele, cara. Pelo simples fato dele tá pensando em trair a mulher que ele tá há 3 anos. É um verme. Eu acho que ele tem que bater um papo com a mulher dele. Tu fez isso, né, Lelê? Muito bonito o teu conselho, tipo... Lelê. Muito bonito o teu conselho. Não, cara, me surpreendeu, viu, Lelê? Não, para aí. Me surpreendeu. Não, mas eu falo sobre o assunto. Eu já tive um problema, assumo aqui nesse microfone. Deixa eu pensar o problema do Lelê. Eu já tive um problema de nesse sentido, de certo. Infidelidade. No Beira Rio, eu já fui infiel um dia. Ainda fui infiel. E isso me ensinou que se o cara quer ser infiel, que fique sozinho. Boa, Lelê. Mas aí não tem como ser infiel sozinho. Muito bem. Sozinho, cara, não tem como ser infiel. Se tu tá com uma pessoa. Fiel sozinho. Se tu tá com uma pessoa. O Maurício quis te enrolar. Pô, eu me esforçando pra desenvolver um bom raciocínio e você só me queimando. Ficou bonito. Olha, nunca imaginei vir de ti essas palavras. Justo tu que vive na arquibancada do Rio gritando. E surpreendente, um homem de estádio falar essas coisas bonitas. É que já faz alguns anos eu tô indo nas cadeiras. Deve ser essa mudança. Ah, sim, a hérnia me levou pras cadeiras. Parabéns, viu, Lelê? Que belo conselho. É uma entrada. Good night! Ô, Joel! E aí, Joel? I have aqui again the order all of the English of the professor Joel. O inglês, Joel. I já speak with the Ronaldo, porque o Ronaldo tá me fudendo da outra. Tava me pegando aqui mal no trocadilho, pô. O Antigoza! O Antigoza bateu o pênalti, é o Fabrício, mesmo? Não é o mesmo, pô. Não é da família, deve ser irmão. Pô, Antigoza, chega no mesmo play que play my team, entendeu? Não, não é. Como é que ele vai jogar nos dois, Joel? Se tu tá treinando. Pô, hoje em dia os caras tão aqui, tão lá, pô. É seleção, né? In the mid to the right, to the left. Eu acho que hoje o Ronaldo não me ferrou. Vamos lá. 5 peixes frescos pra você. E agora em inglês. Em inglês, vamos ver. Ah. 5 fine fresh fish for you. Ah, hoje foi bom, hein? Ronaldo tá levinho hoje. Ronaldo tá fudendo hoje de novo, né, pô? Today is the light. Is the best made of my body. Tu tem que ser my light também, João. Is it my light? If my light. Light the luz? É. The luz. Não de outro. De você de modo for the people we have no problem mentally. Meu Deus do céu. Seis irmãs bobas vendendo 6 sapatos brilhantes. Esse é fácil. 6 irmãs bobas vendendo 6 sapatos brilhantes. Agora vamos pro inglês moda, pro inglês. Tá, eu, então. E o Somália? O Somália saiu porque tava com caganeira, se cagou. Se cagou em campo, já viram esse? Não. Filho do Somália, pô. O Somália se cagou, cacete. Se cagou e teve que sair, pô. Tava de calção branco? Só me fode, Somália. Tava de calção branco? Joel. Se o cara tá jogando de calção preto, não tem problema, não tem, né, problema. João? É marrom, né? É, nunca vi calção. Não, in the English. 6 silly sisters selling shiny shoes. Pô, isso tá fácil, pô. Cadê The Lodge? The Lodge não tem graça hoje, isso tá fácil, pô. Toma a prancheta aqui. Vou pegar minha pranchetinha aqui, pô. Anota, vou anotar essa... Anota. Anotar essa porra aqui. Ortigosa. E não de PHD time for the old the motherfucker say that. O vento gelado fez essas 3 árvores congelarem. Essas 3 o quê? O vento gelado fez essas 3 árvores congelarem. Árvores? Isso é debate! Antigoza! Isso. Hoje tá fácil, Antigoza! Não tô se dar bem hoje, porra! Quem é que sai? O Dudu. Sai o Dudu. O Dudu já mandei pra categoria de base. Não, em inglês. Freeze, freeze, made it easy, treaty, freeze, treaty, pô, Ronaldo! Fudeu. No final, Ronaldo já aprontou. No final, pô! O Ronaldo me foge no final, pô! Cadê o gengibre, pô? Eu não tô falando, me foi! Quem é que entra? Quem é que entra? Pô, é o Dudu, bota o Dudu pra jogar, pô! E quem é que sai? Quem é que sai? Não sai ninguém, vou jogar com o Duel, vou jogar com o Duel, pô! Vou jogar com o Duel, entendeu? Cadê? Botar é fácil, né? Botar é mole, né? Quer ver quem tirar quem, né? Ô, cacete! O sujeito chega numa vendinha, muito simples, e pergunta ao atendente: o senhor tem veneno pra matar ratos? É, tenho sim. Olha aí! Quanto é? R$5. O senhor vende meio quilo de veneno pra rato? Não, não, não. Mínimo é 1 quilo. Ah, então tá, né? Que seja, né? O atendente ficou ali com o olhar apalermado, sem entender o que, que o sujeito queria. Até que criou coragem e perguntou: e aí, pô? Você vai levar? E o cara que foi lá comprar veneno pra matar ratos disse: não, não, acho que eu vou pedir pros ratos virem comer aqui mesmo, seu idiota. E essa era a piada. Ai, ai, essa é a piada. Não, é boa, cara. Ai, é boa. É boa, eu gostei. Ah. Eu achei legal, Maurício, eu gostei. Tava boa, tava boa, boa. Tava pra mim hoje no, na uma, eu reciclei. Leis implacáveis de Murphy. Olha só. Ai, a produção não me passou, Zaca. Não me xinga. A outra fila sempre anda mais rápido. Mudar de fila faz com que imediatamente a fila de você saiu comece a andar mais depressa que foi. Ah, com certeza. Exatamente. Voltar à fila antiga desorganiza as duas filas e fica todo mundo ferrado. Isso aí. Se você chega cedo, o espetáculo será cancelado. Bah. Se você se mata pra chegar na hora, terá que esperar. Se você chega atrasado, começou a horas. Essa não, não acho que não. Não? Não. Não, não, tu organiza o espetáculo, né? Os meus eventos começam. Chega antes. Cancela o evento, povo. Foi um evento das 2 da manhã. Ah, isso aqui acontece. O melhor lance da partida acontece quando você está olhando pro placar ou comprando uma cerveja. Ou indo no banheiro. Ou indo no banheiro. Ou quando a bandeira. E é engraçado, tá, né, cara? Que você já deve ter visto essa cena. Tu tá ali num bar de um estádio, aí deu gol. Aí as pessoas saem correndo do bar em direção à arena de novo, como se for ver o gol. O gol já aconteceu, não adianta correr. Tem replay, né? Não adianta correr. Pode. Os caras correm, né? Ah, correr pra quê? Tá sempre no bar, né, meu? Fica ali mesmo, né? Quando vendia é cerveja, né, no estádio, eu ia mais no bar. Hoje eu vou menos, mas vou continuando. O futebol do Inter só piorou sem cerveja no bar, né? Futebol não, piorou muito sem a cerveja. É, né, o do Inter piorou muito. Futebol. Isso que é verdade. Tudo leva mais tempo do que se pensa. Tudo. Tudo. A vizinha gostosa só toca sua campainha quando sua mulher está em casa. Ou ela só entra no elevador quando tu tá com a tua mulher. É. Ou quando tu peidou. Quanto mais atrasado você está para um compromisso, mais sinais vermelhos você encontra. Isso é fato. Isso aqui é certo. Na hora de fechar a porta, a chave correta é uma das últimas do chaveiro. Pior. Valeu, gente. Mande um... pra minha namorada Camila, que briga comigo quando eu ouço o programa no carro. Oh, é, o nome dele é? É? É. Não, não sei, tem, não se identificou. É o namorado da Camila. É o namorado da Camila, que ouve a gente no carro. Muito com certeza. Bom. O namorado da Camila passou por aqui. O André Miller manda aqui algumas frases ditas por nós no Pretinho Básico. Olha isso. Ai, a gente fala, o ouvinte escreve. Bem interessante. Galera do Pretinho, mando a vocês uma lista de frases ditas por vocês próprios. Uma mulher que vai no estádio de calça leg não vale muita coisa. Maurício Amaral. Potter. Potter. Potter. Toma. A baixa estima das mulheres fez com que eu pegasse muitas delas. Bora. Potter. Essa foi minha. Essa foi minha e talvez uma das minhas melhores. É. Cá pra, né, sem falsa modéstia. Enquanto existirem mulheres, os cornos não deixarão de existir. Para um pouquinho. Para Davi Coimbra. Essa foi do Magnânimo. Baita frase, é. Magnânimo. Quem mais? O cachorro é mais esperto que o homem, pois não se prende a apenas uma cadelinha. É. Essa foi um clássico, é um clássico que está lá no Frases Underline Pora, que é o Twitter que tem aí pra vocês apreciarem as frases. Que legal. O homem é um animal curioso. Quando tá solteiro, quer casar. Quando tá casado, quer morrer. Quem falou essa? O Rafinha Bastos. Marcos Pianjas tá aqui. Não, enganaram. Tá copiando frase do Rafinha Baixo? Tá, eu acho que o CQC copiou o Pretinho Básico, né? Que coisa, daí. Pode ser. Todo homem é chegado uma mulher suburbana. Porã. Não, esse foi o Fetter. Bom. É, parece ser minha essa, né? Tá a tua cara. É a tua cara. É a minha cara. É a minha cara mesmo. É verdade. É verdade. Luísa Brunet com 50 anos, eu não troco por duas de 25. Opa. Essa foi eu também. Foi cara, Luísa Brunet quer arrumar namorada. Tá 3 anos solteira, sem namorada. Sem sexo. Pena que eu tô casado. Tem alguma coisa acontecendo. E ela, não vou me separar. Ela falou que tá na batalha. Opa, algum... Tá pra game. Alguma coisa tem ali. Problema intestinal. Tem. Tem alguma gases. Coisa pode muito ser, séria não, ali naquele corpo. Como é que não consegue namorar? Asa. Asa é brava. Mas é porque mulher assim, muito avião intimida, tá faltando homem. Tá faltando homem mesmo pra aquele corpão. Não, tá faltando ela. Tá faltando ela. Quem mandou foi o André Miller, ela mesmo, nossas frases. Entendeu? Ela tá insuportável com ela mesmo, nem ela se aguenta mais. É, uma mulher uivando aos 50 é difícil, au, rapaz. Uma loba. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Vamos ver se eu tenho um pouco mais de sorte anunciando aqui com vocês. Tô vendendo a minha picape Corsa. Ano 2001, azul marinho, direção hidráulica, trava, vidros elétricos, som, 4 pneus novos, tá em ótimo estado. Tô pedindo R$13.000 nela. É, motivo da venda, sou apaixonada pela picape, mas tenho uma filha que completou 2 anos agora e por isso não é mais possível andar com o carro. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendopicapecorsa@hotmail.com. O carro tá no bairro Rio Tavares, no sul da ilha lá, Almeida. Show de bola, o Rio Tavares tá assim de gaúcho. Olá, mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Olá, pessoal do Pretinho, vendo Germinados na praia de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. Germinados? Lindas casas com 2 quartos, banheiro, sala cozinha conjugada. 2 meninos. Dispensa, garagem, lavanderia, todas com 67 metros quadrados. Pra quem não conhece essa praia, fica a 40 quilômetros de Joinville, uma cidade calma e tranquila. Pra quem estiver interessado, posso mandar foto por e-mail. É a.momo@bol.com.br. Uma fome, Moreno. Ô, querido, como é que tu estás? Tô bem, Almir. Tô fazendo festas. Ah, é? Nem o Lelê. Festas. Ah, eventos? Eventos. Chegou o momento. Almir, eventos. Essa calma com as frases, Almir. Chegou o momento, né? Chegou o momento. Eu festa da piscina. Almir Parties. É a estação perfeita pra tu curtir ou na beira da praia ou na piscina. Essa agora. Agora? Tá começando agora, gente. Essa semana tá show de bola. 10 né? graus que tá fazendo em média no sul do Brasil. E tem muita gente que já faz day party, né? Day party, é a festa durante day o party. Dia. E isso. Tem gente que faz festa à noite. Night party. Night party. Almir tem a primeira empresa do mundo que faz as festas de manhãzinha. A morning party. 6 da manhã começa. Early morning parties. 5, 6 da manhã, tu acorda. Very early morning party. Vai pra balada da piscina. Ó, legal, hein? Show de bola, né? Muito legal. No inverno, com esse tempo bom que tá fazendo. Quem sabe nem dorme, Almir. Ou tem que dormir? Tem que dormir. Não, tem que dormir pra ficar descansado. Às 6 de manhãzinha, né? Chega às 6 da manhã, acorda, vai pra festa. E tem hora pra acabar? E o melhor de tudo é dentro da piscina a festa. Mas sim, sim. Dentro da piscina. Isso foi uma inovação, né, que é o Almir? Dentro. Mas, ô, Almir, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz som numa festa que era dentro da piscina. Posso falar mais uma novidade das nossas festas? Claro. Tem som dentro da piscina. Como assim dentro? As caixas de som, tudo dentro da piscina. Submersas? O famoso subwoofer, né? Eletrificadas. Mas aí vai todo mundo lá. E a galera mergulha e a gente liga a sonzeira e fica uma doideira. Mas que legal. Fica uma doideira. E não, ninguém se machuca. Porque choque, não. Choque, né? Não tem. Como é que dá, é que daria choque? Água e eletricidade. Os fios estão tudo certinho, querido. Os fios não tem nenhum. Não tá desencapado, não. Claro não. Só tu, né, que tá com o fio desencapado, né, Almir? Show de bola. Vai ser muito show de bola essa festa amanhã. Amanhã? Amanhã? Amanhã. Cedinho. Que dia amanhã? Sexta? Amanhã sexta? É amanhã. Sexta é dia de festa. Friday night. Sexta, 6 da manhã. É Friday morning, no caso. Na piscina do KG. É, early morning. Ah, na piscina do KG. Sei lá. E tu vai botar as caixas de som lá quando? 200 pessoas, hoje à noite. Ah, hoje à noite. E ele vai dormir quando? Amanhã, 6 da manhã, já tá o DJ tocando debaixo da piscina. Qual é o DJ que tu contratou? O Fabrício Pessanha. Tá contratado. Muito bom. E o Mick Silva. Vai ser imperdível. O DJ Mick Silva? Mick Silva também. O Mick Silva tá de férias, cara. Tá de férias, mas pra tocar nas nossas baladas. Exatamente, bem especial. De férias. É, o que é uma credibilidade, né, amigo? Participação especial de Jesus Luz. Participação rápida. Uma aparição. É, ele uma vai, aparição, vai, né? Vai dar uma, vai um bico. Vai mergulhar de bico, vai sair fora da piscina. É, o Jesus Luz tá com a agenda cheia, né, cara? Mas eu vou falar a verdade, eu acho que ele vai andar sob a piscina. Não vai conseguir mergulhar. Jesus. O Jesus tá meio enforcado. Ah, não, esse foi outro, né, cara? Não é, não foi. É, não tem nada a ver. Bem obrigado, não. Já voltamos com o Pretinho Básico. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, são 16 para 7, tamo de volta com o Pretinho Básico pra telefonia do Big e da mulher, a moda está nas ruas, doutor Alceu, exatamente, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha, aprecie com moderação, apresenta Bola, Bola nas Costas. Quantos perini vamos tomar hoje, doutor Alceu? Uns 8 ou 7, né, doutor Faustão? 8 ou 7 perini, galera. Exatamente, tá todo mundo indo pra restacada, doutor Maurício. Pra quê, doutor Alceu? Pra quê? É o jogo do Avaí com o Inter. Pô, vai ser do caralho esse jogo aí, cara. E aí, Claudinho? Pô, ver os gaúchos jogando aqui na nossa terra, né, cara? Do caralho mesmo. Como é que foi ontem? Puta, como ontem, eu queria. Como eu ontem queria foi do caralho o jogo, né, cara? O Grêmio jogou bem pro caralho, né, cara? Pô, do caralho, Figueira, queria estar tá ontem e hoje. Queria estar tá ontem no Orlando Scarpelli, hoje no restaurante. Ô, Mr. P! Ah, nós podia... Pô, vamos no papo de pijama hoje à noite, Mr. P. Vamos comer o cachorro quente. O Caléo ainda não se ligou. CD novo do Irié aí pra ti, cara. Pô, sabe que... Como é que tá o CD novo? Oh, o Rô tá cantando muito, cara. O Rô tá cantando muito. É verdade. Só na paz, né, Cléo? Sou uma baixeira. Sou lá do coração de Jesus. Cheira o quê? O que cheira? Sou uma baixeira. Baixeira que eu toco. Baixeira. Sou lá do coração de Jesus, tá ligado? Coração de Jesus. É os colégios? Pô, coração de Jesus. Estudasse onde? No coração? Não, então, não. Então tu és legal. Lá, aqui em Floripa é assim, tá ligado? Coração de Jesus é gente fina. Coração, porra. Onde é que tu estudasse? No coração. Ô, oh, coração. Tu estudou onde? Eu estudei no coração. Né, o Almir estudou aonde, Almir? O Almir nem estudou no Simão Resch. Deve ter estudado no Simão Resch. Ô, oh, Mr. P tá aí ainda? Tô aqui, tô te ouvindo. Mr. P é do caralho, né? Dá outras forças. Tem que fazer uma visita uma hora dessa no pijama aqui de manhã. Ô, vou de noite aí, falar com a galera. Ô, Alemão Ronaldo, tá contigo ainda? Ah, claro, volta e meia eu falo com ele. Ô, Alemão, grande Alemão Ronaldo. Mas já tocou com você? O Rô, pô, o Rô cantou com o Rô. Ronaldo Ronaldo. Se entende, né? Dupla Rô. Só faltou a Ângela Rô, né? Só faltou a Ângela, pode crer, porra. Gostou, ele gostou. Não, o Cléo, quando se empolga, ele é, né? Steel Pulse, pô, dá um show do Steel Pulse que o Porã tava botando som. É isso aí. Muito bom, hein, demais. Que mais, doutor Alceu? Doutor Maurício, o Pernandão vai bancar o Cuca, doutor Maurício. Olha só, pois agora é, tô vai. Tô vendo a cara do doutor Lelê aqui, doutor Maurício. É isso que o Fernandão tem pra dar pra torcida, o Cuca. O Pernandão que é o Cuca, doutor Lelê. É, doutor Alceu, a ideia deles é deixar baixar um pouco a poeira da rejeição. Mas não vai doutor Lelê. Eu acho assim, cara, tu ir contra uma coisa que tá todo mundo sabendo que não é pra ir... É aquele ditado assim, né, Mr. P? Pra que simplificar se a gente pode complicar? E tu sabe que eu lembro muito que o Grêmio um tempo atrás fez a mesma coisa. Esperou a poeira baixar, babá, pra continuar e fazer exatamente como eles estavam imaginando e não ir atrás da torcida. O Inter tá fazendo a mesma coisa agora. Queira Deus que eu esteja errado, cara. Eu e a torcida toda esteja errado. Eu não sei quando o dirigente prestou atenção em opinião de torcida, cara. Os dirigentes não estão nem... Foi uma avalanche no Twitter, muito contrário ao Cuca. Cara, e os caras tiveram que... Opa, se nós anunciarmos hoje... A questão é a seguinte, assim, cara. Houve uma rejeição muito grande à demissão do Falcão por parte da torcida. Só que, tipo assim, se o cara é presidente de um clube do tamanho do Inter e ele não tem uma equipe de assessores que estejam ligados nas redes sociais, cara... Rede social é uma pesquisa de opinião rede social. Aí, ó. É, tá aí, ó. O sabe. Não, e tem outra, não é uma questão de estar dando bola, aí eu posso até concordar contigo, que daqui a pouco não interessa se estão gostando ou não, mas a estratégia de quando vai contratar, aí espera a poeira baixar, porque isso faz parte do ser humano, né? Depois que tu te irrita, passa 10 horas, tu já tá calminho de novo. Aí tu não lembra mais daquilo, tá? Então tá esperando os ânimos, né? Bom, vamos ver o que sai lá no... Vamos esperar. O importante é o Avaí hoje. Isso deixa eu aproveitar o Papo Esportes aqui, porque neste sábado estreia em toda a Rede Atlântida o programa No Mundo das Lutas. É, vai ter o Rafinha que tá aqui no estúdio com a gente. O Rafinha aí, junto na parceria do Caju, que é o cara que mais entende de luta no sul do Brasil. Olha o que tem na camiseta dele, assim, ó. UFC. Tá ruim? Tá ruim pra todo mundo. Quer encarar, mano? É isso aí, não. Só reforçar aí, Maurício. A gente tá, Atlântida, a gente criou, teve essa ideia aí pra abrir esse espaço, porque cada vez mais tem gente acompanhando aí, o Caju é prova disso, lutas e entrando em academias em função disso, o esporte tá crescendo muito, então no sábado agora a gente estreia às 8 da noite, das 8 às 9, a gente vai estar falando... Vocês vão lutar? Não, nós não vamos lutar, cara. A gente vai falar sobre o UFC, a gente vai introduzir a galera que não faz a... Vai ser uma revista semanal. Exatamente. Calma aí. Isso aí. A gente falou que vai introduzir a galera e tem submission também. Cara, assim, ó, Piange, segura só um pouquinho. Rapinha, o Piange está apresentando, cara, tá precisando de uns amigos que façam a defesa pessoal dele, porque tá... Mas depois ele fala com o Caju, cara, é só pra reforçar, a gente vai estar abrindo esse espaço uma hora na programação da Atlântida, das 8 às 9, e também em drops ao longo da programação que o Caju vai estar gravando. Adoro comer Caju que escreve aí o blog. O Caju que assina No Mundo das Lutas do Clique, aí, né, Caju? Maravilhoso. É isso mesmo, Maurício e Pretinhos. Todas as quintas na Zero Hora, coluna No Mundo das Lutas. Exato. Isso. No blog www.cliquerbs.com.br/No Mundo das Lutas. Aí eu vi o blog. E agora na Rede Atlântida, sábado, 8 da noite. Olha que pior. Cara, eu olho o Piangers, eu lembro do Tank Abbott. Ele só não tem a barriga, mas é a cara do Tank Abbott. É o Tank Abbott. Ele não faz a mínima ideia. Não parece um cara lutador do Dragão Branco, aquele cara que apanha, é amigo do Van Damme, apanha e fica tetraplégico. Aí tu tá no Van Damme. Qual é o top 5 do UFC hoje em dia? Dos lutadores, né? É, o Anderson Silva, brasileiro, é o top. É o Patada número de ouro. É o cara mais conhecido hoje em dia. É um orgulho pra gente brasileiro. É o Aranha. É o número 1. É o Aranha. Anderson Silva, Aranha. Nós temos também o José Aldo, campeão do UFC também. José Aldo Pinheiro da TV? José Aldo. Cara, só pra tu entender. Só pra tu entender, são divididos em categorias e por peso, entendeu? Então é tipo boxe. É o boxe, exatamente. E aí tem os dois brasileiros são campeões em cada categoria. E tem o Caim Velasquez, que é um cara que tem um pezinho no México lá também, mas ele nasceu... E a família Gracie. É, e nós brasileiros, nós temos os melhores nomes do MMA. Então, pô, quem não conhece Vitor Belfort, Rodrigo Minotauro, Vanderlei Silva... Minotauro, são irmãos, gêmeos. Esses todos fazem parte do mundo das lutas, do MMA, que é o esporte que mais cresce no mundo. Um desses era casado com a... A feiticeira. Era casado. E outro era casado com a Chiara de Santa Cruz, repórter da Sport TV também. Qual? Me ajuda. Qual? Bonita Pachuchu. Claro, até bonita, foi Tava no planeta. É casada com a Bonita Pachuchu? Ah, me ajuda, mas eu esqueço. A Bonita Pachuchu? Me explica o que é submission, cara. Porque eu acho que tem alguma coisa a ver com casamento. Não deixa de ser. É uma luta. Quem faz submission é especializado numa luta de chão, como se fosse um jiu-jitsu sem kimono. Exato. Uma luta sem kimono, vamos dizer assim. O submission. É, o cara que tenta dar um mata-leão e apagar o outro. Isso, assim, no chão. Finaliza, né, Pianja? É o maior torneio que existe hoje, o ADCC, que é o maior torneio. É, mas a gente vai estar focando. A minha dúvida é o seguinte, vocês vão fazer um programa pra quem já manja de luta ou eu pra sou um energume e não pra vou poder também. Ouvir também? Pra tu que não entende nada de esporte, tu vai entender. Então tá. Pra Pianja, esporte não é vida. Me diz uma coisa, Rafinha. Luiz Altenhoff, quem era casado com a Luiz Altenhoff? Ele era só forte, então. Só forte. Tá bom. Ô, Rafinha, e a parte musical, assim, parte vai musical, ser também ligada aos eventos? A trilha tal. Que a gente vai estar tá usando é a trilha que a galera usa no UFC. Deixa o cara responder. Quando começar o programa, vão ter aquelas luzes todas? Não vão ter. Estamos no rádio, não é, Mr. P? Cara, vai ser em cima do que a galera ouve antes de entrar no octógono, entendeu? Rage Against the Machine. Linkin Park. Bah, tem um clipe clássico do Sepultura. Com os Gracie, né? Gratitude, eu acho que é a música. Qual é a banda que a gente tá usando de trilha aí? Que agora Kings of the Sun. Kings of the Sun. É som que instiga o cara pra entrar, sim. tá aí pra porrada, né, fala, velho? Fala, Caju, fala, interessante Caju. Que podemos tocar Jack Johnson no programa. Não, nada dar, contra, não, adoro o Jack Johnson, mas não, não é o clima. Não, não é o clima. E o importante é que quem tá por dentro vai ficar por dentro do mundo das lutas, e quem não está por dentro vai ficar se inteirando pelo esporte. É isso aí. Maravilhoso. Vão ter drops ao longo da programação pra explicativos. Só assim, ó, pra encerrar, cara, a gente tem um contato aí enorme, a gente vai ter, vai estar trocando com uma ideia, entrevistas com uma galera aí que pratica, Anderson Silva, a gente vai, já tá estabelecendo contato com o Thiago Tavares também, então é pra ficar na expectativa de sábado, 8 da noite, lembrando que a gente tem um e-mail pra galera que vai vir divulgar o seu evento, entendeu? No mundo das lutas, @atlantida.com.br. Peraí, rapinha, mas a minha dúvida é se o programa tem Twitter! Tem Twitter! A gente criou, mas a gente ainda... Não, a gente vai estar divulgando, a gente tá trabalhando nisso. É um Twitter secreto! É o Twitter que finaliza! Maravilha, Rafinha e Caju Freitas, a dupla que vai estar 8 da noite em toda a Rede Atlântida, apresentando o No Mundo das Lutas. Que aperto de mão, meu Deus. Falar no Rafinha, lembrei de um negócio aqui, como a gente vê cada vez mais pessoas altas nas ruas, né? Aqui no Pretinho, por exemplo, tem o Pi, alto, o Fetter com certeza é alto. E na hora de comprar uma calça, essas pessoas passam trabalho. Tu não passa trabalho, passava. Por quê? Porque agora... Tem a calça da Damilé. Vai, tá com a calça na mão ali. Exatamente. Eu gosto tanto da Damilé que eu tô, nesse momento, com uma calça nas pernas e outra nas mãos. É pensando nessas pessoas que a Damilé lançou a calça Super. É uma calça feita para homens e mulheres que precisam de um jeans com um comprimento de pernas maior. Agora, se for ao contrário, como o caso do Potter, muito baixinho, o caso do Rafinha, a Damilé dá dica para eles parecerem mais altos. Porque todo mundo quer parecer mais alto, né? Depende. Por exemplo, a regra para quem quer parecer mais alto é fazer um efeito de alongar. Calças com modelagens como a skinny, a justa e a reta são as indicadas. Jaquetas ou blusas muito largas também tem que ser evitadas para quem quer dar uma alongada no corpo. Dê preferência para as t-shirts com modelagens mais justinhas, como as t-shirt fit Damilaire. Zíperes, estampas centralizadas e listras na vertical também ajudam a encumpridar. Acompanhe as dicas que a Damilé dá através do Twitter, @Damilé, ou no blog da Damilé. Ô, Maurição, posso mandar um beijinho aqui, cara? Pode estar com uma ouvinte lá no Rio de Janeiro aí, cara. Uma amiga minha, a Preta, queria mandar um beijo pra ela. A Preta, Pretinha. Preta, pretinha. E tem aquela outra. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Tem uma galera que sai daqui e fica ouvindo claro, o programa pela internet. Pelo aplicativo do iPhone, do Android. É verdade. Ô, Jair, tá aí, Jair? Boa noite, tudo bem? Como é que tá, Jair? E aí, tá tudo ok, campeão? Tudo ok, meu nome é Dejair. Ô, Dejair. E hoje eu tenho algumas experiências de vida aqui que eu passei. Satisfação, hein? De quê? Experiências de vida. Seu merda! Caiu. Ainda não comecei. Certa vez cheguei num bar bem agitado. Cheguei numa gatinha e falei: oi, meu nome é Dejair. Que tal a gente sair desse bar agitado e dar uma volta de moto pela cidade? De quê? Dejair. Liguei pra pizzaria. Olá, tudo ok? Aqui é o Dejair e eu quero uma pizza de calabresa. De quê, meu? Dejair. E outra vez na loja de ferramentas, pedindo: olá, tudo bem? Meu nome é Dejair, eu quero uma chave de fenda. De quê, querido? Dejair. Quem mandou foi o Marcelo Campigoto, amigo do Dejair. Cara, tem uma cara de louco. Que barbaridade, cara. É legal, Dejair, é legal. Ô, Sidão! Boa noite. Como é que tá, Sidão? Tudo certo? Eu estou bem, vocês estão bem? Tá meio perdido, ficou impressionado com o cara das lutas ali, Sidão. Eu estou realmente impressionado. Olha, quando, Sidão, tudo em ringue, Sidão. Não, o Cid não coube no octagon. Ah, você estava debochando da minha cabeça. Ficou pendurada a cabeça nas cordas, né? Não passava das cordas. Eu muito lutei, eu estou tinindo, Pierre. Lutou o quê, Sidão? Eu estou tinindo. Ele lutou no eu telequete. Eu desafio qualquer telequete um... Telequete há muitos anos atrás. É, eu lutei no telequete. Eu derrubei Ted Boy Marino. Ted Boy Marino, Fantomas. Era terrível o Fantomas. Mas eu gostei mesmo. Foi de apresentar o Fantástico. Tu era a múmia, então, do Telecatch. Você está debochando de uma pessoa como eu, que não. tem o triplo da sua experiência. E o quíntuplo da cabeça, não né? Não se meta você. Claro que a minha cabeça é grande. Não se meta, vocês ficam de fofoquinhas, de conversas, eu sei, para que eu não apresente o sal. Eu não falei com você, babaca. Faz horas que não vai, né? Faz horas que não se encontra com as gurias, né? Eu sei das coisas. Ah, e você, ô que... rapaz que está aí, meu Deus. Não, Lelê, é contigo, Lelê. Não sabe o nome dele. Quem é esse? Pô, Cid, eu venho aqui já faz um ano, então ainda não me conheceu. Esse é o Lelê. Não, lembrava disso. Meu nome é Leandro Bortolassi, pode me chamar. Todo mundo me conhece por Lelê, eu sou seu fã. Porque é um apelido de criança. Eu nunca consegui me livrar dessa jossa. Não, mas você não tem que se livrar das coisas que são suas. Você apenas tem que melhorar. Esses dias, isso aí é Romanos 13. Esses dias eu entrei numa... parabéns. Esses dias, Mr. Potter, você que memória, hein? É que o que passou atrás do Cid ali, te confundiu. Pois Mr. não. Dá licença. É que esses dias, Cid Moreira, eu rapaz, está demais esse papo de vocês, mas não há tempo para mais. Nada, são 7 da noite. Vem aí a voz do Brasil. Você pode seguir com a gente pela internet, pelos aplicativos do iPhone. Amanhã, 1 da tarde, tamo de volta. Trouxa, esse homem. Deixa eu fazer o sal. Às 8 tem o...